Olá, eu sou Yuri Vieira e este é o podcast do blog O Garganta de Fogo, apresentando o lado B do quinto bate-papo com o escritor Olavo de Carvalho. Vamos passar umas informações verdadeiras que a imprensa aqui não passa. Por exemplo, essa história do que o Hansfeld e o general Gonçalves estão sendo processados na Alemanha. Você ouviu essa história? Não, eu não acompanhei, não. Acho que é o Rush Limbaugh está falando isso também, que eles estão sendo processados por crimes de guerra, né, por procuradores. Isso saiu hoje no Rush Limbaugh? Durante a semana. Eu não leio o Rush Limbaugh durante a semana, eu recebo o boletim dele, mensal. Porque ele fala todo dia, porra. Não, porque o que ele está dizendo então é o seguinte... Não dá para acompanhar muita coisa, então pega o boletim mensal e olha lá, hein. Não, o que ele fala é o seguinte, que os alemães estão querendo processar o Hansfeld e esse general Gonçalves por crimes de guerra, para quê? Segundo a interpretação dele, e que eu vejo que é bastante correta, que é simplesmente para amedrontar os próximos presidentes e lideranças americanas para que elas não ataquem nenhum outro país do tipo Iraque no futuro, entendeu? Claro. Isso aí é articulação terrorista. Ele inclusive fala que é um pessoal de esquerda na Alemanha. A guerra do Iraque é o seguinte, é a guerra que ao longo da história matou menos civis, teve menor número de vítimas civis. Foi a primeira guerra na qual houve cuidados explícitos para não prejudicar a vida civil. Uhum. E os caras ficam falando de genocídio, liquidação de população civil, já é um absurdo. Eles estão com a conversa de que morreram entre 150 mil e 650 mil civis iraquianos de 2003 para cá. Bom, isso é mentira, isso é absolutamente falso. Não tem, vamos dizer, as próprias estatísticas da ONU, que a ONU não está interessada em mentir a favor dos Estados Unidos, dão algo entre 30 e 40 mil. Mas se fosse 150 mil, é o que morreu no Brasil assassinado esses 3 anos. Sim, e sem falar que tem os atentados terroristas. Agora, o que é isso? Perto, tá certo? Da matança ininterrupta de cristãos, tá certo? Ao longo da década. O que é isso perto dos 300 mil que o Saddam Hussein matou? Uhum. E ninguém fez nada para parar o sujeito. A matança de cristãos continua agora. É verdade que ela diminuiu um pouco nos últimos anos, mas durante a década de 90, tá certo? Foi um negócio de 100 a 150 mil por ano. E algum governante alemão falou alguma coisa? Não, não falou, porque cristão pode matar, porra. Se é cristão, pode matar, tem direito de matar. O civil cristão desarmado, você pode matar. O que você não pode matar é terrorista armado. Daí é crime de guerra, daí é genocídio. Quer dizer, mesmo que fosse 150, tá certo? Ainda seria. Agora, como é possível eles matarem 150 e só perderem 3 mil? Para pensar. Se é possível isso. Sem soltar uma bomba atômica. Porque se eles tivessem perdido 150 mil, bom, eles teriam que ter morrido pelo menos 15 mil americanos, porra. Agora, veja, o pessoal por um lado noticia que os americanos estão levando um cacete danado lá, né? Forças do como é que se diz, insurgentes estão dando uma surra nos americanos, etc. E por outro lado, dizem que os americanos mataram 150 mil e perderam só 3 mil. O discurso é tão incoerente para você, é para você ver a falsidade logo de cara. Uhum. Quer dizer, ou uma coisa ou outra, ou os americanos estão levando um cacete, ou eles não mataram 150, ou eles não mataram 150 mil, não é? As duas coisas ao mesmo tempo não dá. Então, essa guerra, vamos dizer, na guerra Vietnã morreram 90 mil americanos, é bastante gente, né? E o número de protestos e a violência dos protestos é igual, quer dizer, tanto faz morrer 90 mil ou 3 mil. Agora, um país que não aguenta perder 3 mil soldados numa guerra, ele está fudido, né? Se não me engano, quer dizer, o país que não está disposto a fazer sacrifício para segurar a sua posição de potência hegemônica, porque atualmente só tem duas escolhas: ou você tem a hegemonia americana, ou você tem a hegemonia de Rússia e China, ou seja, a máfia internacional, que seja a hegemonia do narcotráfico. É isso, a escolha é essa, não tem uma terceira força. Porque isso aí também são aliados do islâmico. A China faz de conta que é aliado americano, mas ela está lá dando arma para os terroristas. Então, você pega esse complexo: generais russos, máfia russa, né? Esses generais chineses e os radicais islâmicos. Essa vai ser a hegemonia. O pessoal precisa escolher o que quer. Agora, o sujeito dizer: não, nós não queremos que nenhuma nação tenha hegemonia, nós queremos que todas sejam iguais. Bom, então você está opondo o ideal utópico à realidade. Você não está escolhendo entre duas realidades. Você está escolhendo entre uma realidade e uma idealidade. É claro que a idealidade é melhor. Agora, será que é isso também que a China e a Rússia estão propondo? E será que você, lutando contra os Estados Unidos, você está favorecendo a sua idealidade ou está favorecendo os inimigos reais dos Estados Unidos? É. Quer dizer, não tem outra alternativa. Agora é a hegemonia americana ou a barbárie. Não tem outra. Mas, e dizer que os Estados Unidos é um país genocida, é uma coisa tão absurda, tão absolutamente desproporcional. Olha, os Estados Unidos, se você pegar todos os conflitos que os Estados Unidos se meteram desde o ano de 1901 até hoje, o total de mortos foi 2 milhões. Em todas as guerras, todos os conflitos, né? Ó, 2 milhões corresponde, vamos dizer, à produção anual do Mao Tse-Tung. Agora, você não pode levantar os números. O conceito de genocídio é um conceito puramente quantitativo. Só existe genocídio quando existe extermínio de um grupo numeroso. Se matar uma família, não é genocídio, né? Então, o genocídio só se define quantitativamente. Agora, o pessoal quer usar a palavra genocídio e não admite comparação quantitativa. Eles dizem, isso é contabilidade macabra. Digo, não é contabilidade que é macabra, matar, macabra é matar os caras. E vocês são os assassinos. Me diga uma coisa, Yuri. Quem é o criminoso de guerra? São os americanos que cortam cabeça? São os americanos que decepam dedo, mão e braço? São os americanos que cortam pés de prisioneiros, como se faz na China e em Cuba? Não, os americanos no máximo fazem a piada, vestem uma calcinha na cabeça do terrorista iraquiano e põe um cachorro para latir pro cara para assustar. Isto é o genocídio, isto é a tortura. Entendeu? Quer dizer, quem quer que use a palavra tortura sem a distinção, né? Eu uso a palavra tortura para dar a impressão que é a mesma coisa. É um empulhador, um mentiroso. Isso aí significa o seguinte: a Folha é mentirosa, o Estadão é mentiroso, a mídia brasileira inteira é mentirosa. É uma coisa tão desproporcional que o leitor deveria reagir, deveria ir na delegacia do consumidor, tá certo? E exigir desses caras, vamos dizer, o uso de um vocabulário apropriado a descrever a realidade. O primeiro que fizer isso ganha. Verdade. Porque se você pega, por exemplo, essas matanças de cristãos, nunca são noticiadas. Eu forcei, pressionei ali o Otávio Freire, escrevia para o Otávio Freire, mandava esse material para ele. Uma única vez saiu na Folha. Ou seja, é ocultação premeditada. Eu te digo, quando morre cristão, esse pessoal da Folha gosta, eles querem acabar com a religião cristã, eles são anticristãos até o fundo da alma. Eles acham que ser cristão é bizarro, porque dentro da Folha não está na moda ser cristão, então é errado ser cristão. Então, não é moderno. Então, matança de cristão não tem problema. Quer dizer, como é que você pode discutir com pessoas assim que não tem honra, não tem princípio, não tem nada? São assim, desconstrucionistas, quer dizer, eles conscientemente deformam tudo. Agora, eles não dizem para o leitor: olha, o que nós estamos fazendo aqui, nós aprendemos na faculdade, isso se chama desconstrucionismo. Eles não contam isso para o leitor, porque se contar, o leitor vai querer bater neles. Vocês estão entendendo? Eu, atualmente, eu já não sei mais o que fazer com os jornalistas brasileiros, entendeu? Porque eu digo, olha, eu vou usar o termo do Bornhauser: isto é uma raça filha da puta. Você está entendendo? É uma raça filha da puta. Digo assim, olha, é a quase totalidade. Os homens honrados que tem no jornalismo brasileiro se contam nos dedos de uma mão. E estão todos marginalizados, todos em dificuldade. Isso quando não estão excluídos da profissão. É horrendo o que está acontecendo. Horrendo. E isso é responsabilidade de quem? Do senhor Estadão ficou assim depois que os Mesquita perderam o controle da empresa. Eu não sei quem tem o controle da empresa agora. A Globo, tá certo? Ficou assim a hora que quem assumiu o controle foi o terrorista Felipe Restu. Terrorista aposentado, ficou velho, parou, tá certo? Mas não mudou de mentalidade. Aquele que foi presidente da Petrobras, tá? Em suma, esses caras têm esquemas de seleção de pessoal que não deixa entrar ninguém que não seja comunista, esquerdista. Não tem jeito, ninguém entra. Quando entra, entra como articulista para dar aquele vernizinho. Você põe lá 100 esquerdistas escrevendo: nós temos que ter um direitista de plantão para não dizer que nós somos antidemocráticos. Mas cada vez mais diminui o espaço. Você vê, por exemplo, quando me botar na Zero Hora, Eu escrevia duas vezes por mês. Daí tiraram a zero hora. Ah, mas nós temos que ter um direitista aí, senão vão dizer que nós não somos democratas. Botaram o Percival Pudina para escrever no lugar. Só que o Percival escreve uma vez só por mês. Você está entendendo? No próprio ato de mostrar que são democratas, já mostra que são mentirosos, que são controladores. Você sabe que eu passei numa entrevista no Estadão há um ano atrás, mais ou menos, e nunca me chamaram porque eu tenho a impressão que eu não passei no teste do Orkut. Olha só. Então você não tem a imagino isso. É intencional. Nunca... Isso aí chama-se ocupação de espaços. Isso é uma estratégia formal. Formal, consciente, deliberada e constante. Não há honestidade nenhuma na mídia brasileira. Nenhuma. Agora, o que acontece é que de vez em quando uma briga interna... É porque imagina o seguinte, Olavo. Imagina se você faz uma entrevista pro jornal, aí os caras vão olhar o seu Orkut e descobrem que você está na sua comunidade. Então... Agora, entendeu? Pô, o Olavo está na comunidade do Olavo, não vamos contratá-lo. Eu posso estar, vamos dizer, numa briga com praticamente toda a classe falante brasileira. Eu vou ganhar essa briga. Eu não tenho a menor dúvida. Porque os caras estão apostando que 2 mais 2 dá 5. E eu estou dizendo que dá 4. Então, o que eles estão querendo é mágica. O mundo nunca será do jeito que eles dizem que é. Por que eles vivem tendo desilusões? Quanto mais poder adquire, mais se sentem derrotados e marginalizados e perseguidos, quando não há ninguém que os persiga e são eles os perseguidores. Eles se sentem assim, porque estão lutando contra a realidade, meu Deus do céu. Todo mundo que apostou, você sabe que a mídia brasileira inteirinha fez a glamourização do Lula. Se não fosse o Globo, não fosse Fora, não fosse Estadão, não fosse a própria Veja, idealizando o operário, que vinha com discurso ético, etc., nunca o sujeito teria chegado lá. E por que fizeram isso? Fizeram isso porque ocultaram o que sabiam a respeito do Foro de São Paulo. E ocultaram denúncias que já havia de corrupção petista desde 1993. Não quiseram investigar nada. Então, de repente, quando descobriu que o Lula era o mais ladrão que tinha, ficaram: ah, meu mundo caiu, meus ideais foram traídos. Aquela autopiedade nojenta, autopiedade de gangster, você está entendendo? Que é traído na partilha do roubo e se faz de vítima. Isso é a moral da mídia brasileira, porra. Claro que há exceções. Agora, há pessoas honradas no meio do mundo. Eu não quero de maneira alguma que isto, vamos dizer, tira as pessoas verdadeiramente honradas aqui no Brasil. Que tem. Claro que tem. Eu mesmo, bom, eu não posso elogiar, você dizer, cite as pessoas honradas, eu não posso nem citar, porque senão elas serão perseguidas. Você está entendendo? E eu não quero complicar a vida de ninguém, então eu só dou os nomes dos vigaristas. Os de pessoas honestas, não. A gente não pode denunciar ninguém por ser honesto, você está entendendo? Viu o negócio da Igreja do Diabo, do Machado de Assis, está tudo invertido. Agora já não tem mais, que não pode esconder o crime. Você tem que esconder a honestidade, porque senão ela causará problema para o sujeito. Então eu não vou dizer. Ó, tem os caras honestos na imprensa, até tem bastante, mas eu não digo quem é. Ah, o sujeito disse que eu sou vigarista, fazendo vigarista intelectual, blá, blá. Eu digo: me processa. Então me processa. Se eu digo que você é um vigarista canalha, eu tenho debate, prova, né, de você. A palavra vigarista, na verdade, é só isso. Especificamente, eu apliquei ao Dr. Emir Sader, tá certo? E é claro que não é vigarista de dinheiro, quando eu falo vigarista fica subentendido, não estou dizendo que ninguém está metendo a mão. Não, é a vigarista intelectual, a vigarista moral, a vigarista tipo profissional. Quer dizer, você fingir que está exercendo, que está qualificado para uma profissão, você não tem qualificação nenhuma. Se fingir que você é professor de filosofia só porque tem uma porcaria de um diploma, que é papel pintado, quando na verdade você é um analfabeto. Analfabeto, diplomado por outro analfabeto, e está enganando o povo. O povo é analfabeto no sentido material. Muita gente é analfabeto no sentido material, não sabe ler mesmo. Então, se deixa enganar por esses analfabetos bem falantes. Isso é estelionato, meu Deus do céu. E a base da corrupção brasileira não é a corrupção financeira. Não, a corrupção financeira é o coroamento, é o prêmio que o vigarista intelectual tem depois de uma vida de esforços para enganar todo mundo, de graça, enganar em troca de prestígio, em troca de cargo, etc. Não, daí ele começa a enganar em troca de dinheiro mesmo. Daí ele se realizou, daí ele chegou no coroamento. Então, olha, o que está acontecendo aí é muito grave. Né? Hoje você está o touro indomável, Olavo. É? A minha mãe que usa essa expressão. Ela se for, sério? Eu tô indomável o caso, porque eu assisti esse filme, o sujeito leva porrada pra caramba. Eu não quero ser isso, não. Tá lá o Robert De Niro com a cara toda inchada, pô. É isso que você quer pra mim? Digamos o taurino indomável, então. Então, eu não sou touro indomável, merda nenhuma. Eu sou apenas o rapaz latino-americano, sem dinheiro no bolso. E que eu sou um cara sincero, pô. Uhum. Eu estou dizendo as coisas do jeito que os meus olhos as veem. Eu treinei para isso a minha vida inteira. A minha maior ambição foi essa. Perceber a realidade e saber dizê-la. É aquele negócio do... Né, o conceito básico da filosofia grega. O ser... Né, o ser, a verdade... a verdade e o dizer. Se pegar, apreender a verdade do ser e dizê-la. Agora... É aquele negócio de proibição de perguntar. Você sabe que esse é um termo do Erich Fergren. O Erich Fergren estudou esse problema. Pela proibição de perguntar, se tornou uma instituição na cultura moderna. São as perguntas que não se fazem. Você tá entendendo? Então, sobretudo, a proibição de perguntas filosóficas, né? Não pode ter. Então, olha, isso aí é uma coisa que eu me orgulho. Na minha aula, eu faço o possível para responder a pergunta, mesmo se for pergunta imbecil. E mesmo se for pergunta maliciosa. Quer dizer, também tem outro canal, olha, o máximo que pode acontecer é o seguinte, aquele negócio que é, olha, para não deixar você sem uma resposta, vai tomar no cu. Eu já fiz isso. Só quando é problema muito malicioso e insultuoso. Quer dizer, a coisa que eu mais odeio no mundo é o insulto camuflado. Entendeu? Quer dizer, o sujeito vem e camufla, né? Ele faz bem educadamente, ele faz uma insinuação perversa contra você. Se fizer isso, vai levar o troco na mesma hora. Né? Mas se eu vejo que tem sinceridade, que a pessoa quer saber, que ela está perguntando não para criar confusão, mas porque ela quer saber, eu faço o possível para responder. E quando eu não sei, eu tenho uma resposta infalível. A resposta é não sei. Não há nenhuma pergunta que esta resposta não resolva. Agora, no Brasil, não tem. Esse professor de intelectualidade não é capaz de falar não sei. Eles não aprenderam essas palavras. Eles têm opinião sobre todas as coisas. Por exemplo, o pessoal me pergunta sobre economia. Eu digo, olha, eu fiz um voto de não falar de economia, de reduzir ao mínimo os meus pronunciamentos sobre economia. Por quê? Porque eu fui repórter econômico. Fui subeditor, editor de texto do noticiário econômico do Jornal da Tarde, numa época que eu não entendia nada de economia. Certo? E eu tenho vergonha disso. Eu fiz isso que me mandaram. Os caras me botaram, você vai na editoria de economia. Eu falei, pelo amor de Deus, não faça isso. Eu tinha várias coisas que eles não podiam me pôr. Se me pudesse, por exemplo, na editoria de Turf, eu estaria perdido. Eu não tenho a menor ideia de como funciona a corrida de cavalo. Eu ouvia aqueles termos, placê, não sei o que, eu ficava aterrorizado. Eu não sei o que é isso, porra. Então eu não me punha lá. Também não me punha na economia, mas insistiram e eu fiquei. Então, vamos dizer, quando eu falo de vigarista intelectual, eu sei porque eu pratiquei, mas pratiquei obrigado, né? E sem orgulho, pratiquei com vergonha, tá, né? Mas como existe bom, eu estava no... entrei no Partido Comunista quando era jovem, assim, enganei gente pra caramba com aquilo, entendeu? Tá, né? Então, agora, por exemplo, voltando à questão lá do Rush Limbaugh, ele vai e acusa exatamente essa conexão entre as esquerdas mundiais com o Partido Democrata, que, segundo ele, acredita que eles vão aproveitar esse processo dos alemães contra essa elite esquerdista que hoje domina o Partido Democrata, mas que não é todo o Partido Democrata. O Partido Democrata tem pessoas excelentes, como o Zell Miller, como o Joe Lieberman, tem pessoas excelentes, sinceras, são críticos do Jorge Bush, claro que são. Mas entenda a diferença entre o que é você ser crítico do presidente e o que é você ser um traidor durante uma guerra. Ele sabe essa diferença. Agora, Nancy Pelosi não sabe. Sim. Ted Kennedy não sabe. Hillary Clinton não sabe. Tá entendendo? E esse pessoal todo, na Câmara dos Deputados, tem uma pá de deputado lá que está na folha de pagamento do Jorge Soros. Né? São os adeptos da liberação de drogas. O Jorge Soros comprou um monte de terreno na Bolívia, tá louco para entrar no mercado de droga, mas ele não quer se comprometer, não quer sujar as mãozinhas, então ele quer liberar primeiro. Então está pagando para todo mundo para liberar, tá, né? Tem muita gente trabalhando para esses caras. Só que aqui nos Estados Unidos essas coisas são sabidas, a gente fica sabendo assim, não dá para esconder. Agora, essa elite esquerdista, ela quer a destruição dos Estados Unidos. A pessoa é pró-terrorista. Essa Nancy Pelosi contribui para entidades pró-terroristas. Esse pessoal é perigoso, perigoso no sentido criminal da coisa. E acontece o seguinte: o pessoal conservador fica aterrorizado de eles sabem disso, mas eles ficam aterrorizados de levar isso às últimas consequências, porque eles acham que isso criaria uma crise nacional. Eles acham que tem que manter a respeitabilidade do bipartidarismo. Entendeu? Então eles continuam preferindo concorrer com essas pessoas na esfera eleitoral e não agir efetivamente contra eles. Entendeu? Então, o lugar do Clinton, por exemplo, é claro que é na cadeia, teve um envolvimento sério dessa gente em crime muito grave, né? Mas a própria elite do partido, a elite conservadora, não quer levar isso às últimas consequências. Claro que tem os loucos que querem, entendeu? E eles estão certos, porque eu acho que você, uma questão criminal, uma questão penal, você transferir para a esfera eleitoral é coisa de idiota. Quer dizer, entre o homem honesto e o bandido, a diferença não pode estar no número de votos. Mesmo porque só ao conceder ao criminoso a chance de concorrer com você eleitoralmente, você já o dignificou e o fortaleceu. Que foi isso que aconteceu no Brasil, né? Um cara como o Lula, se você juntar o que se sabe dele, de Foro de São Paulo, as companhias que ele andou, as parcerias políticas que ele fez, etc, etc, é suficiente para caçar qualquer candidatura dele a vereador de São Tomé das Letras. Agora, se você encobre isso e quer vencê-lo na esfera eleitoral, pronto, você vai perder. Você está entendendo? Quer dizer, se existe uma regra no mundo, é o seguinte: entre o vigarista ativo e o vigarista passivo, o ativo vence. Tá entendendo? Então é por isso que o PT ganha do Tucanato. O petista é vigarista ativo e o outro é vigarista passivo, quer dizer, cúmplice. Então esse aqui perde. Agora, tudo que eu li sobre corrupção e bandalheira brasileira ao longo de toda a história humana é fichinha perto do que acontece agora. É uma coisa imensurável. E vai piorar muito, muito, muito. Então, por exemplo, você pega esse negócio, esse acordo que tem entre a Bandeirante e a firma do filho do Lula. A Bandeirante ficou lulista. A Bandeirante era um lugar onde poderia haver alguma resistência e algum jornalismo efetivo. De repente, muda, porque fez um acordo com a firma do Lula. Digo, isso não é corrupção? Claro que é corrupção. Agora, quer dizer, atualmente, vamos dizer, os meios corruptos de ação se tornaram os únicos existentes no Brasil. Então, se você fosse pegar, vamos dizer, uma parcela da população que está limpa, que não se sujou, né, e que pode corrigir isso, digo, aonde está essa parcela? Eu conheço indivíduos honestos. Mas no Brasil, quando você começa a formar uma força política, qualquer coisa, a primeira coisa que os caras pensam é formar um partido. Eles só pensam em luta eleitoral. Se você disser assim, olha, nós vamos fazer uma ONG, vamos fazer ativismo judicial, uma ONG que vai combater a corrupção, vai combater o petismo através dos meios judiciários. Ah, ninguém quer. Mas se você disser, não, eu quero combater os caras na esfera cultural, quer dizer, eu quero espalhar no Brasil os livros que eles suprimiram. Porque eles passaram 30 anos vetando ingresso de ideias no Brasil. Então o Brasil tem um atraso, tem um déficit de aproximadamente 200 mil títulos. Eu tinha um projeto de botar 2 mil desses na praça. Procurei apoio de todo mundo. Fui falar até com o ex-ministro do Exército, Leônidas Pires Gonçalves, que eu não sabia direito quem era na ocasião. Se eu soubesse, eu nem teria ido pedir. Não encontrei apoio para isso. Ninguém se interessou. Então, tudo que pode funcionar, as pessoas não querem. Agora, vamos fundar um partido político. Vamos nos candidatar a não sei o que. Está errado. Vamos pegar um pedacinho do bolo. Pois, né? É. Não é por aí que se faz as coisas, né? Agora, a primeira coisa que o pessoal pensa é isso. Agora, depois que eles entram na política eleitoral, a segunda coisa que eles pensam já é querer ser espertinho. Querer ser maquiavélico, né? Eu digo, olha, não há esperteza nenhuma em você ser fraco e ceder ao adversário. A esperteza maior é tornar-se forte. Então primeiro você tem que ser forte. Depois você tem que entrar na briga. Mas primeiro ser forte. Você conhece algum rapaz anêmico que resolve aos 15 anos ser lutador de boxe e sobe direto no ringue para lutar com o Mike Tyson? Esse pessoal conservador, liberal brasileiro faz isso. Eles não são nada, não tem onde cair morto, é que fundar um partido político, quer ser deputado, quer ser vereador, quer ser senador. Eu digo, não, você tem que formar uma atmosfera cultural, primeiro. Você tem que formar uma geração intelectual. Dessa geração intelectual, você tem que formar uma militância a qual não vai atuar eleitoralmente, vai atuar na sociedade. Tá entendendo? Uhum. E depois disso, daí você pode entrar na luta eleitoral quando você tiver a base social. Agora, os caras pensam que... É até o formalismo brasileiro, né? Pensam que a concorrência eleitoral substitui o arraigamento social da ideia, da doutrina. Isso é coisa de maluco. Você, mesmo que você ganhasse a eleição, não significa nada. É, quer dizer, numa época em que ser católico é considerado bizarro pelo maior jornal do país, que perspectiva pode ter um candidato conservador? Você já está marginalizado, mesmo que você seja eleito. Então você tem que primeiro obter um lugar na cultura, se impor ao respeito, você está entendendo? De novo. De hora que nós somos cristãos, nós somos católicos, nós somos protestantes, nós somos judeus, e nós achamos que o bizarro é você. Eu, Olavo Carvalho, acho que a redação inteira da Folha é bizarra. Você está entendendo? É só ver o negro com os caras se vestem, o jeito que eles escrevem. Está entendendo? Que é uma coisa do entojamento, assim, terrível, né? Entojado e errado, quer dizer, é um sujeito brega querendo se fazer de chique, tá entendendo? Eu acho todos eles ridículos, absolutamente ridículos, não tem nenhum respeito por essa gente. E eles vão determinar agora o que é bizarro, o que é o normal, o que é o anormal. Ó, oh, vai lamber sabão, vai cagar no mato, o que é isso, porra? Pois é, agora, deixa eu ver aqui, deu 1h27, tá... animado ainda? Não, eu estou, mas agora não posso mais, que tem pessoas me esperando aqui. Tá, mas isso, tá, okay. Tem muito o que falar, tem muito o que falar. Sim, sim. Olha, não, então, deixa eu vou usar esse canal aí que você criou para eu fazer um apelo dramático. Diga. Eu recebo diariamente dezenas de cartas de pessoas pedindo informações, pedindo orientação, etc. Se eu for responder cada uma, um dia não seria suficiente para responder as cartas que eu recebi, e-mails que eu recebi naquele dia. E eu sei que responder a isso é importante, eu sei que uma das minhas funções seria exatamente esta. Então eu pensei o seguinte: eu preciso fazer um programa de rádio, ter uma transmissão de rádio ou pela internet regular, na qual eu responda essas coisas. Porque falar é muito mais rápido que escrever. Se você fala 10 minutos, quanto você escreveu 10 em falando, quanto corresponderia em escrito 10 minutos de fala? Corresponde a 10 laudas, 12 laudas. Então, para você escrever o que seria o equivalente a 10 minutos, você iria várias horas. Então, é muito mais fácil responder oralmente, né? Tem uma forma de você fazer rádio online. Pois é, então eu estou apelando aos ouvintes desta transmissão que me ajudem a fazer isto. Se alguém tiver meios para fazer isto, eu me disponho a colocar 2 horas por semana, tá certo? Para fazer isso, e isso seria, vamos dizer, gravar, primeiro seria transmitido ao vivo e depois seria disponibilizado em gravação para a população. Tá certo? Mas precisa quem tenha os meios técnicos de fazer isso. Então, se alguém tem os meios, vamos fazer. Agora, se não tem, não adianta dizer, eu quero ajudar um pouquinho. Você fala, não adianta, porque isso aí só cria confusão. Precisa alguém que chegue e banque o negócio. Olha, eu monto o sistema aqui e está aqui. Não adianta querer ser meu sócio porque eu não tenho um tostão para investir nisso. Aqui, tudo que eu tenho, gasto com a minha família e com os cachorros, tá entendendo? Acabou. E essas campanhas que a gente vive entrando, é o menininho pobre, o veterano aleijado, essas coisas são de partir o coração, a gente não consegue deixar de contribuir. Então, acabou, não sobra dinheiro para nada. Fecha o mês com zero. Então, não adianta, eu não posso fazer isso por minha conta. Se eu pudesse, eu faria com imenso prazer, você tá entendendo? Mas não dá para fazer. O que eu estou fazendo, o que eu estou devotando de tempo, de trabalho gratuito, para responder e-mail, para escrever, acabei de mandar um artigo lá para o Jornal dos Milico de Minas Gerais, em Confidência. É muita coisa, tá entendendo? Então, se alguém puder montar um sistema desse de transmissão de rádio por internet, eu topo, ofereço 2 horas semanais. Nessas 2 horas semanais, eu pegaria as consultas chegadas durante a semana, e citando ou não o nome do remetente, conforme ele me autorizasse ou não, eu responderia. Essas coisas são sempre não só de interesse daquele indivíduo. Tudo que são coisas que seria bom aplicar para todos. Né? Sim. Então, eu me disponho a fazer isso. É um serviço público. Né? É, tem como você fazer isso online, uma rádio online, no caso. E agora, o que seria interessante também, como você está falando, botar os arquivos em MP3 depois, com a gravação. Claro, como você está fazendo. E imagina o que seria interessante se as pessoas transmitissem isso em rádios comunitárias, entendeu? Mas, qualquer agora pessoa que peça qualquer depoimento sobre qualquer coisa, eu dou. Às vezes não posso dar na hora. Por exemplo, a pessoa se manda pergunta por escrito, às vezes eu demoro vários dias para responder porque não tenho tempo, mas respondo. Se for negócio oral, eu estou à disposição. Eu posso falar uma, duas, três horas por semana, não é problema. Às vezes você pede esse depoimento, eu faço. O pessoal do Rio Grande do Sul agora também pediu, fiz. Está lá nesse site Conservadores. Como é que eu até esqueci o nome, pô. Comentário conservador. É um dever e um prazer. Mas o que não dá é para responder todo esse e-mail. Não dá. E é uma pena, porque às vezes são coisas importantes que a pessoa pergunta, tá entendendo? Você sabe que estão escrevendo para mim, querendo que eu reencaminhe para você, mas você já me disse isso. Não, né? Eu não aguento mais os e-mails, eu sou sufocado. Agora, oralmente, a gente poderia responder tudo ou praticamente tudo. Responder quando não sabe, a gente responde, não sei. Inclusive, no Orkut tem uma lista lá, um tópico lá exatamente de perguntas para eu fazer para você. Você passa. O negócio é que eu tentei até, assim, guardar assim alguma coisa, mas tem muita coisa que não dá para botar numa sequência, entendeu? Não, porque não, a gente vai indo num assunto. Sequência. Quando vamos supor, no caso da gente fazer essa transmissão de rádio, uma pergunta não precisa ter nada a ver com a outra, né? E sim, às vezes eu pego perguntas disparatadas e as coloco numa ordem. Tem uma ordem que está uma ordem oculta ali, né? Eu sei fazer isso, né? O Mário Ferreira, aliás, fazia muitas conferências assim. Ele pegava, dizia, quais são as perguntas? Aí o pessoal fazia, ele anotava num monte de papelzinho, botava os papelzinhos numa ordem e saía para a conferência com começo, meio e fim, com resposta a todas aquelas perguntas disparatadas. Entendeu? Então, eu não tenho toda a habilidade dialética do Mário Ferreira, mas eu também sei fazer isso. Que muito aprendi lendo o livro dele. Que era um negro maravilhoso, né? Pô, sabe, o pessoal tem. Além de tudo, era empresário, né? Editor. Ele era advogado. Mil coisas. Outro dia, o Mino Carta escreveu um artigo. Tem vergonha de viver no Brasil. Em primeiro lugar, o Mino Carta é italiano. Ninguém te obriga a viver no Brasil. Pode pegar seu documento de origem e vai embora, né? Olha, existem motivos de vergonha para o Brasil, mas existem motivos de orgulho que as pessoas desprezam. Eu te digo: o Mário Ferreira foi um dos grandes, se não o maior filósofo do século XX. E toda a obra dele está escrita em língua portuguesa. Eu me orgulho da língua portuguesa, acho uma língua maravilhosa. E eu acho que para a filosofia é uma língua que tem potencial melhor do que a língua alemã. A língua alemã é uma língua toda sombria, toda cheia de evocações fantasmáticas, etc. E o português não, o português tem aquela clareza latina, aquela ordem latina maravilhosa, né? A gente devia se orgulhar disso, falar, nós temos aqui um dos grandes filósofos, devia ter monumento para o Mário Ferreira em cada esquina, e o pessoal despreza. E enaltece o Lula, o Gilberto Gil. Pô, o que é isto? Estão loucos? Aqui, por exemplo, sei lá, o pessoal pode gostar do Michael Jackson, mas não vai achar que o Michael Jackson é mais importante do que o George Washington, né? Olha, quando fizeram essa enquete da América Online, que foi o maior dos americanos, que o pessoal votou no Ronald Reagan, tá certo votar no Ronald Reagan, foi o maior estadista que já teve, talvez o maior estadista do século XX. Agora você imagina, né, no Brasil, assim, quem foi o maior brasileiro? Eu sei que os dois maiores brasileiros foram José Bonifácio Andrade Silva, que é o fundador do país, e o Mário Ferreira dos Santos. Não tem outro, não tem comparação. Agora, o José Bonifácio o pessoal só conhece por referência no livro de escola primária, nunca mais ouviu falar. Aqui nos Estados Unidos, os discursos de Thomas Jefferson, de George Washington, todo mundo lê, mas todo mundo lê tudo. Entendeu? No Brasil, se você procurar, eu quero ler os discursos do José Bonifácio, isso não existe. Eu, quer dizer, o pensamento do fundador do país é secreto, é segredo esotérico, é inacessível. Isso já mostra porque o país está na merda. E as obras do maior filósofo brasileiro, que foi talvez o maior do mundo naquela época, também são esotéricas e ninguém conhece. Agora, está aí todo mundo lendo aí, o Luiz Fernando Veríssimo, né? O Arnaldo Jabor, digo, são loucos. Os brasileiros são loucos. Eles não sabem o que é a vida. Eles precisariam de aulas de OPV, Orientação para a Vida. Todos precisam de OPV. OPV, OPV. É. Bom, tá certo então, Olavo. Vamos ver se a gente continua esses assuntos e vamos ver se alguém aí se habilita. Não preciso ganhar nada, né, pra fazer isso, não. Trabalho de graça. Isso é pela pátria. Porque eu, por exemplo, não saberia nem por onde começar. Eu sei que talvez você teria que ter um equipamento aí também de... Não, a parte técnica eu não entendo. Eu sei fazer um programa de rádio. Porque eu com 8 anos fazia um programa de rádio, sabia? É. Fazia um programa pra criança. E depois, com os 18, eu também fiz um programa. Mas o programa comunista, pra caramba, na rádio comunista, chamava Rádio Marconi. E a rádio foi fechada. Então a minha carreira de... A gente fazia uma novela que era Gozando da Cara dos Milicos. Que na época deu Pluft, o Fantasminha. A gente fez o Mufti, o Gurilinha. Era eu e o sujeito chamado Roberto Degrão de Lima. Mas daí fizemos alguns capítulos e fecharam a rádio. Acabou nessa novela. Hoje eu sei que fizeram muito bem de fechar a rádio e tapar nossa boca, que nós é dois metidos, ignorantes, palpiteiros, entendeu? Tava falando besteira pra caramba. Tá ok, Olavo. Tá ótimo. Vamos ver quem é que aparece aí. Então, se alguém quiser ajudar nisso aí, eu digo, olha, será um grande brasileiro. Tá beleza, bom. Beleza, então. Eu tinha uma lista com várias coisas aqui, mas... se você quiser fazer outra amanhã ou depois, primeiro, a gente faz, durante a semana, não tem problema. É, beleza. E aí, você já é avô de novo, Olavo? Sou, e nem tive uma menina. Já tá com 7 quilos. Que bom, hein? Chama Tereza. Legal, legal. Tá uma gracinha. Mandaram um beijo para ela. Ela, né? tá em Brasília. Uhum. Ah, que ótimo. Então tá bom, Olavo. Fica com Deus então, aí. Você também. Tudo de bom aí. Tudo de bom, viu? E obrigado. É um prazer. Tchau, tchau. Tchau, um abração. Você acaba de ouvir um podcast do blog O Garganta de Fogo, do site caralouca.net. Eu sou Yuri Vieira.